Atenção, rede! Atenção, ouvintes! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se assanha e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. Forrosar com a gente. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Apresentação, Coronel Ojuara. Olha, meus compadres, minhas comadres, olha o véio chegando, olha o véio. Tá começando mais um Central do Forró! Nesse mês de maio, né? Ô, mês em ponta gota, meu filho! Vem, tá cunhando tudo pra dentro, bota pra dentro! Vai, meu filho! Desde já desejar a vocês um grande final de semana, porque chegou o final de semana, eu tô aqui, né? Coronel Ojuara! Chegando um forrozinho pra você, bem quentinho do velho, né? Do Coronelzinho Ojuara. Ah, meu filho, tá chegando forró, tá chegando pra você, Mastruz com Leite. Serê do Mar, é Vacunha. Pra quem tá apaixonado, Mastruz com Leite tenta mexer com o coração de vocês, especialmente as sereias. Meu amor, o teu calor é brisa do mar, me faz navegar nas ondas do teu corpo, espumando o mar, o sal da tua boca que provei quando fui te beijar. Sereia do mar, assim que provei do teu veneno, me senti vencido e dominado. Vi que o mundo era tão pequeno, olhos de um homem apaixonado. Se eu estava no mar, você estava em meu pensar. Se eu estava no céu, você vinha me buscar. Se eu estava sonhando, te ouvia chamando pra gente se amar. Sereia do mar, se eu estava no mar, você estava em meu pensar. Se eu estava no céu, você vinha me buscar. Se eu estava sonhando, te ouvia chamando pra gente se amar. Sereia do mar, esse é o forró Mastruz com Leite. Sinto fogo de paixão, é sereia que canta e me encanta. O teu corpo é pura sedução e teus beijos me deixam velejar. Se eu estava no mar, você estava em meu pensar. Se eu estava no céu, você vinha me buscar. Se eu estava sonhando, te ouvia chamando pra gente se amar. Sereia do mar, fez me apaixonar. Sereia do mar, tão bom te gostar. Sereia do mar, deixa eu te amar. Vocês vão dar o Juara! De manhã bem cedinho, quando o galo cantava, ele se espreguiçava e pulava no chão. E cheio de vida, ele enfrentava a lida diária do nosso sertão. Mas dia de domingo, ele se divertindo, poeira subindo, boi na pista caindo, montando em brabo como ele só. O povo gritava, viva Raimundo Jacó! O povo gritava, viva Raimundo Jacó! Mas um dia o sol nasceu, a tarde esmoreceu, a lua não saiu, a caatinga entristeceu. O gado espalhado, o vaqueiro não recolheu, a notícia correu, Raimundo Jacó morreu. Sofreu cavalo, perneira, gibão, quixabeira, as pora e minha viola ainda chora de fazer dó. Se hoje o cachorro late e um velho chocalho bate, é morrendo de saudade de Raimundo Jacó. De manhã bem cedinho, quando o galo cantava, ele se espreguiçava e pulava no chão. E cheio de vida, ele enfrentava a lida diária do nosso sertão. Mas dia de domingo, ele se divertindo, a poeira subindo, boi na pista caindo, montando em brabo como ele só. O povo gritava, viva Raimundo Jacó! O povo gritava, viva Raimundo Jacó! Mas um dia o sol nasceu, a tarde emoreceu, a lua não saiu, a caatinga entristeceu. O gado espalhado, o vaqueiro não recolheu, a notícia correu, Raimundo Jacó morreu. Sofreu cavalo, peneira, gibão, quixabeira, a espora e minha viola ainda chora de fazer dó. Se hoje o chocalho bate e um velho cachorro late, é morrendo de saudade de Raimundo Jacó. De lixa pra eu remendar os pés do povo dançando numa sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lula. Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou-me. Só se for de alegria. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu tô lhe conversando, e nosso amor vai aumentando, e pra que coisa mais melhor. Todo tempo quanto

só caras fechaduras pra você não mais entrar. É, meu filho, sai rodada! Toma um forrozinho de sai rodada, dos pra lá, dos pra cá, e o velhinho Juara aqui, no forrozinho do Centrão do Forró, aqui nesse final de semana. Viu, meu filho? Excelente final de semana pra você! Encontro marcado comigo você tem aqui, viu, nessa emissora. Não vai esquecendo, meu filho, não esquece, pelo amor de Deus. Oxe, esse é o Coronel Juara e o Centrão do Forró. Ô, meu filho, aqui só toca forró, não é cabeça de parafuso. Esse cabeça de parafuso é meio doido, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Oh, bota forró. Bota um forrozinho daquele das antigas, vá. Tem o que aí pra nós? Hã? Magnífico. Pronto, meu filho. Chegando pra você, banda magnífico. Aqui, no meu, no seu, no nosso Centrão do Forró. A curva. A gente chuta. Pensa que é o bam bam bam, o gostoso Dom Juan. brincadeira aí. Só a sensação do carnaval, viu, Zaga? Vai caindo, caindo, caindo. Vai! Vai caindo. Todo mundo, bora, Pito. No três, todo mundo vai cair, viu? Um, dois. Um, dois, três. Vai! Vai caindo, caindo, caindo. Vai! Vai caindo, caindo, caindo. Vai caindo, caindo, caindo. A mesma coisa aqui no chão, agora tudo. Vai caindo. Vai caindo, caindo, caindo. Caindo, caindo, caindo. A mesma coisa aqui no chão, Junior! Solta o som do teu paradão! Seu lado, seremos eternos namorados. de amor, te guardar no pensamento. Aproveitar contigo os melhores momentos, agora no presente e futuro. Por quê? Quero viver com você pro resto da minha vida. Prometo te amar sem pensar em despedida. O amor que Deus uniu ninguém vai separar. Vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre. Seremos eternos namorados, eu te juro. Vou te encher de amor, te guardar no pensamento. Aproveitar contigo os melhores momentos, agora no presente e futuro. Por quê? Quero viver com você pro resto da minha vida. Prometo te amar sem pensar em despedida. O amor que Deus uniu ninguém vai separar. Vou te amar, eu sei que vou te amar. Te amar, tá aí, meu filho. Eita, música boa da gota. Topeirões do forró, né? Toca aqui, meu filho. Toca aqui no meu, no seu, no nosso Centrão do Forró. O véio vai um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho tá de volta, hein? Não sai daí! Eu sei que vou te amar para sempre. Daqui a pouco tem mais. Brasil, eita, Coronelzinho Ajuara, botando muita música nesse mês de maio, né? É, meu filho! E Central do Forró, e o forró não para, meu filho, o forró aqui não pode parar, né? Né, meu filho? Pode não! Bora, cabeça de parafuso, bota um forrozinho, tá chegando pra você, Bonde do Brasil! Aurélio, com gravações. Tá, meu amor, deixou. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor voltou. Bonde do Brasil. E pra cantar comigo, Gustavo Lima. Gustavo Lima e Bonde do Brasil. Estou bem, meu amor, voltou. Trouxe a paz que eu tanto quis. Toda solidão passou. Hoje me sinto feliz. Só Deus sabe o que eu passei. Sabia, até que um dia. Amor.

Ô, João! Aurélio Pan Gravações, a fábrica de sucesso. Chegou fim de semana, todo mundo esquentado. Ela quer ir à praia pra deixar o corpo dourado.

Fim Forró dos Balas, aqui no Central do Forró, né? Como é o nome da música, meu filho? Cadê você? O nome da música é Cadê Você, meu filho? Forró dos Balas, Forró dos Balas, né? Só tá tocando essa agora, muito bem! Eita, pessoal, num instante chega o finzinho, né? Já tô morrendo de saudade. Tô, meu filho, tô. Meus comadres, minhas comadres, tô indo embora, viu? Mas o próximo final de semana estarei aqui nessa mesma emissora, se Deus quiser e o meu bom Deus permitir. Tô indo, pessoal, mas no próximo final de semana estarei de volta. Tchau! Você ouviu Central do Forró, programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.